Capítulo 12: Humildade e Exaltação. O que se humilha será exaltado. Lucas 18, verso 14. Deus dá graça aos humildes. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Tiago 4, versos 6 a 10. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. 1 Pedro 5, verso 6. Um dia me perguntaram: como posso vencer esse orgulho? A resposta é simples, pois apenas duas coisas são necessárias. Faça o que Deus diz que é seu trabalho, ou seja, humilhe-se a si mesmo e confie nele para fazer o que ele diz que é trabalho dele. Assim, ele o exaltará. A ordem é clara: humilhe-se a si mesmo. Isso não significa que é o seu trabalho vencer e expulsar o orgulho de sua natureza e gerar dentro de você a mansidão do Santo Jesus. Não, essa é a obra de Deus, a própria essência da exaltação, na qual ele o eleva para dentro da verdadeira semelhança do Filho amado. O que essa ordem significa é isto: tome cada oportunidade de humilhar-se diante de Deus e do homem. Confie na graça que já está agindo em você, na segurança de que mais graça para a vitória está vindo e de que a luz da consciência brilha sobre o orgulho do coração e suas obras, apesar de tudo que possa haver de fracasso e falha. Permaneça persistentemente sob esta ordem imutável: humilhe-se a si mesmo. Aceite com alegria tudo o que Deus permite, interior ou exteriormente, de amigo ou inimigo, em natureza ou em graça, para lembrá-lo da sua necessidade de humilhar-se e para ajudá-lo a isso. Considere que a humildade como, de fato, a virtude mãe, sua primeira obrigação diante de Deus, a única salvaguarda perpétua da alma, e fixe o coração nisso como a origem de toda bênção. A promessa é divina e segura: aquele que se humilhar será exaltado. Cuide para fazer a única coisa que Deus pede: humilhe-se a si mesmo. Deus cuidará de fazer a única coisa que ele prometeu. Ele dará mais graça e exaltará você no devido tempo. Todos os tratamentos de Deus com o homem são caracterizados por dois estágios: ao tempo de preparação, quando ordem e promessa, com experiência mesclada de esforço e impotência, de fracasso e sucesso parcial, com a santa expectativa de algo melhor que isso despertará, treinarão e disciplinarão os homens para um estágio mais elevado. Depois vem o tempo de cumprimento, quando a fé herda a promessa e deleita-se por ter tantas vezes se esforçado em vão. Essa lei vale em cada aspecto da vida cristã e na busca de cada virtude em separado, porque ela está plantada na própria natureza das coisas. Em tudo o que concerne a nossa redenção, Deus tem de necessariamente tomar iniciativa. Quando isso estiver feito, o voltar do homem a Deus acontece. No esforço de obter obediência, uma pessoa tende a aprender a conhecer a sua impotência, a ponto de desesperar-se para morrer para ele mesmo e ser ajustado voluntária e inteligentemente para receber Deus o fim, a completação daquilo que ele aceitou no início da vida cristã em ignorância. Então Deus, que foi o início, antes que o homem o conhecesse razoavelmente ou plenamente, entendesse o que era o seu propósito, é ansiado e bem-vindo como o fim, como o tudo em todos. E tanto como é assim em relação à salvação, também é na busca da humildade. A ordem vem do trono, do próprio Deus, para cada cristão: humilhe-se a si mesmo. O cristão sério, que atenta para ouvir e obedecer, será recompensado. Sim, recompensado com a dolorosa descoberta de duas coisas. A primeira: quão profundo orgulho que é a má vontade de se considerar e ser considerado como nada para submeter-se a Deus, havia, o qual não era conhecido de ninguém. A segunda será perceber que há completa impotência em todos os nossos esforços e também em todas as nossas orações pela ajuda de Deus para destruir esse horrível monstro. Bem-aventurado o homem que agora aprende a pôr sua esperança em Deus e perseverar, apesar de todo o poder do orgulho em seu interior, em atos de humilhação diante de Deus e dos homens. Conhecemos a lei da natureza humana. Atos produzem hábitos. Hábitos geram disposições. Disposições formam a vontade, e a vontade devidamente formada é caráter. Não é diferente na obra da graça. Enquanto temos atos de humilhação, os quais, persistentemente repetidos, tornam-se hábitos e disposições, e essas fortalecem o desejo. Deus, que efetua em nós tanto o querer como o realizar, Filipenses 2, verso 13, vem com o seu maravilhoso poder e espírito, e assim a humilhação do coração orgulhoso, com a qual o santo penitente lançou-se a si mesmo, frequentemente diante de Deus, é recompensada com mais graça do coração humilde, no qual o Espírito de Jesus venceu e levou a nova natureza à maturidade, e onde ele, o manso e humilde, agora habita para sempre. Humilhem-se na visão do Senhor e Ele os exaltará. E no que consiste a exaltação? A mais elevada glória da criatura é ser somente um vaso para receber, desfrutar e demonstrar publicamente a glória de Deus. Ela pode fazer isso somente quando está desejando nada ser em si mesma, para que Deus seja tudo. A água sempre preenche primeiro os lugares mais baixos. Quanto mais baixo, quanto mais vazio o homem fica diante de Deus, mais rápido e mais plenamente será o enchimento interior com a glória divina. A exaltação que Deus promete não é, não pode ser qualquer coisa externa, à parte dele mesmo. Tudo o que ele tem para dar ou pode dar é somente mais dele mesmo, para tomar posse de nós mais completamente. A exaltação não é como um prêmio terreno, algo arbitrário, sem a necessária conexão com a conduta a ser recompensada, não. Mas é em sua própria natureza, o efeito e o resultado de nos humilhar a nós mesmos. Não é nada a não ser o dom de tal humildade divina, que habita interiormente tal conformidade e posse da humildade do Cordeiro de Deus, que nos prepara para receber plenamente o habitar de Deus em nosso interior. Aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. O próprio Jesus é a prova da verdade dessas palavras e da certeza de seu cumprimento para nós. Ele é a garantia. Vamos tomar sobre nós seu jugo e aprender dele, pois Jesus é manso e humilde de coração. Se não quisermos nos curvar a ele, como ele se curvou a nós, ele ainda se curvará a cada um de nós novamente, e não nos encontraremos em jugo desigual com ele. Como entramos profundamente na comunhão de sua humilhação e também nos humilhamos ou carregamos a humilhação dos homens, podemos contar que o espírito de sua exaltação, o espírito de Deus e de glória, repousará sobre nós. A presença e o poder do Cristo glorificado virão para aqueles que são humildes de espírito. Quando Deus tiver novamente o seu devido lugar em nós, ele nos exaltará. Por isso, faça da glória de Deus a sua preocupação em humilhar-se a si mesmo. Ele fará de sua glória o seu cuidado em aperfeiçoar sua humildade e soprá-la em seu interior, como habitante permanente em sua vida, o próprio Espírito de seu Filho. Como a vida onipresente de Deus domina você, não haverá nada tão espontâneo e nada tão doce como ser nada. com nenhum pensamento ou desejo do ego, pois tudo é ocupado com aquele que a tudo preenche. De boa vontade me gloriarei em minha fraqueza, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Não temos aqui a razão pela qual nossa consagração e nossa fé são tão pouco úteis na busca pela santidade. Foi pelo ego e sua força que a obra foi feita sob o nome de fé. Foi para o ego e a sua alegria que Deus foi chamado. Era inconscientemente, mas ainda verdadeiramente no ego e em sua santidade que a alma se regozijou. Antes, não tínhamos ideia de que a humildade absoluta, habitante, humildade e autodestruição, semelhantes às de Cristo, permeando e marcando toda a nossa vida com Deus e o homem, era o elemento mais essencial da vitalidade, da santidade que buscamos ver. É apenas sob o domínio de Deus que perco meu ego, como é na altura, na largura e na glória da luz do sol, que a insignificância da partícula de poeira se movimentando é vista. Assim também a humildade é tomarmos nosso lugar na presença de Deus, para ser uma partícula de pó habitando na luz do sol de seu amor. Quão grande é Deus! Quão pequeno sou, perdido, tragado na imensidão do amor. Há somente Deus, não eu. Que Deus nos ensine a crer que ser humilde, ser nada em sua presença, é o mais elevado feito e a bênção mais plena da vida cristã. Ele nos fala: habito no lugar santo e elevado, e com aquele que é de espírito contrito e humilde, que essa seja a nossa porção. Ó ser o mais vazio, o mais baixo, humilhado, ignorado e desconhecido, e para Deus, o mais santo vaso, cheio com Cristo e somente Cristo.